A fechar quatro. Amor. Nasceu aquela flor em covelinhas de um castanheiro velho, o Lourenço Abel, e de uma urze mirrada, a Joana Benta. Nasceu e cresceu tão linda, tão airosa, que o povo em peso punha os olhos nela. Só tinha um defeito. Verduras da mocidade pretextava a Cláudia, quando o homem ao lume censurava os namoros da rapariga. Ultrapassa as marcas. Dá trela a quantos há na freguesia. Ainda hão de ser mais as vozes do que as nozes. No dia das inspeções, lá se viu. A Cláudia calou-se. Na comprida crónica da montanha, não havia página mais negra do que essa a que o homem fazia alusão. Acabadinhos de sair das garras da junta, onde nus, em pelo, pareciam cordeiros tosquiados, três de Passos, dois de Fermentões, um de Vilela e outro de São Martinho, armaram tamanha guerra na saínça que só faltou tocar os sinos a rebate. O de Vilela, aqui del rei que a rapariga era dele. O de São Martinho, que o varava logo ali, se continuasse com as gabarulices. O mais possante, dos de Passos, que não consentia trigo do seu forno na boca de cães. O inferno. Segue-se que daí a nada e a tal polvorosa pelos montes que Deus nos acudisse. Não morreu ninguém, felizmente, mas chegou para afligir. A Lídia é que não queria saber de desgraças. Muito bem feita, muito corada, com aqueles dois olhos de veludo que ameigavam tojos, depois de cada serrafusca a que dava aso, passava pela rua acima, em direção às hortas, como se nada fosse. E o povo inteiro rendia-se-lhe aos pés num sorriso de perdão, de complacência e de carinho. Tu a quantos atendes? Perguntava-lhe em confidência a Mariana, já com 52 e ainda de olhinho a reluzir. A nenhum, ninguém me quer, tia Mariana. E dava uma gargalhada desdela, muito clara, muito pura, pondo à mostra uns dentes que cegavam a gente. Raios de partam, rapariga, trazes um regimento à corda e a dizer que ninguém te quer? Há consciência. E toda ela se dava e se recusava, num requebro enigmático, com os seios a enfunarem-lhe a blusa de chita. Olha, fazes tu muito bem. Enquanto dura, é tessura. E a tessura era, naquele inverno gelado, noite desafio, o Pedro Verdial comido de ciúmes, a guardar o Lúcio. E o Lúcio comido de ciúmes, a guardar o Verdial. Que cegueira! Perdidinhos de todo! Um cincelo de meter medo e nenhum arredapé. Ao menos tem pena deles, cachopa. Manda pôr uma braseira debaixo do negrilho e outra no cruzeiro. Eles não têm frio. Quanto mais, deixe falar, tia Cláudia. Se andam de noite, lá andam à sua vida. Cá comigo não há nada. Querem coisa mais alta. E continuava a receber cartas do Lúcio, do Verdial, do Vitorino e até recados do Teodoro, um homem já viúvo. A violante do correio entregava-lhe essas letras de amor às escondidas de toda a gente, mas ia dizendo: eu não sei como tu podes com tal caensada atrás de ti. A Lídia, porém, era aquele coração aberto a quantos lhe batiam à porta, como uma terra de semeadura em pousio. Dizia a todas as sementes que deixassem apenas chegar a primavera. Não havia maldade nem cálculo nas promessas que fazia. Diante de cada solicitação masculina, sentia-se como que chamada a dar contas da sua íntima natureza de mulher. E todos podiam pedir-lhes, com igual autoridade, justamente porque não amara ainda nenhum a valer. Limpo, o seu corpo estava destinado a pertencer a um daqueles pobres obcecados que andavam à sua volta como lobos à volta de uma ovelha. A um deles teria de se entregar, mais dia menos dia. Mas a qual? Tu é que sabes. Se fosse comigo, escolhia o mais jeitoso e mandava os outros à tábua. Sarilhos desses é que não. Repetia a violante, apavorada com tanta carta e tanto enredo. Vê lá. Deixe correr que ainda bota, tia violante. Uma carta custa apenas o selo e o papel. Parece-te. Pode custar muita lágrima. Não estiques a corda demais. Boas palavras, realmente. Pena é que não tivessem eco nos ouvidos da Lídia. Por mais que quisesse, não conseguia decidir-se por nenhum. Os homens eram como ramos derrebuçados na mesa da doceira. Pareciam-lhe todos iguais. Não são, não. Repara bem o que verás. Respondia-lhe a Cláudia, cheia de paciência. Reparava e via o mesmo desejo a arder nos olhos de cada um. As palavras, os gestos, os amuos significavam em todos a mesma coisa. Era a virgindade que lhe pediam, quer o dissessem, quer não. E continuava, conciliante, a prometer-lhe e a negar-lhe. Qualquer dia, estoura para aí tamanho sarrabulho que vai ser uma vergonha. E insistindo, Leopoldino, agoirento, olha, não estoures tudo, miolo, repontava a mulher a fazer de valente. Deu com o pai já comido da terra e com a lambaças da mãe, que é uma pobre de Cristo. Fosse minha filha, e eu te diria, era com uma soga por aquele lombo. A mãe cá de fazer? Proibi-la de se divertir? A Cláudia estava farta de saber que o homem tinha carradas de razão. Quantas e quantas vezes falara já com a Joana Benta sobre a filha. Valia de bem. A coitada ouvia, concordava, gemia e apagava-se rasteira na escuridão da cozinha. À noite é que lá se atrevia a dizer uma palavra à rapariga. Tu não terás juízo, mulher. Coisa assim. Não se aflija que não me dá o lampo. Palavras levas o vento. Mas com palavras tinha ela posto a cabeça do Verdial e do Lúcio a andar à roda. A mangar, jurava a cada um que não queria mais ninguém e que os outros lhe rondavam a casa por palermice. Que não era culpada de quantos homens havia no concelho lhe andarem a cheirar o rasto. Na véspera de São Miguel, a Olívia, que era sua amiga do coração, ao vir da missa, pôs-lhe os pontos nos is. Tu tens lá a mão na manta, que isto não acaba bem. Dá o sim ou sopas a um e emponta o resto. Muitos burros à nora não é negócio. Escoicinham-se uns aos outros. O Verdial anda sobre o Lúcio como um cão. Se o agarra a jeito, esfandega-o. Mas porquê? Ainda perguntas? Oh! E aconteceu o que tinha de acontecer. Nessa mesma noite, depois da ceia, o Verdial, ao voltar à esquina da eira, viu um vulto à porta do quinteiro da moça. Disfarçou-se na sombra e chegou-se perto. Era o Lúcio a falar com ela. Avançou até junto deles. No calor da conversa, nem o viram. Então, muito boas noites, cumprimentou já de mão na pistola. Boas noites, responderam ambos. Ela com a mesma cara e o Lúcio cego de raiva. Pode-se saber quando é a boda? Pode. Mediram-se os dois de cima a baixo. É capaz de ser no dia de juízo. Conforme. É que a bocada às vezes parece que está quase na boca e não está. Alheia, numa volúpia de irresponsabilidade, a Lídia assistia àquela disputa de que era a causa, divertida como uma criança, quase que nem ouviu o simultâneo deflagrar das armas. Canalha! Seguiram-se mais dois estalidos secos. Cabrão! Os insultos, como que eram apenas um comentário desdenhoso, à margem dos tiros rápidos e sucessivos. Excomungada! A inesperada maldição entrou na alma da Lídia como um punhal. De quem vinha? Da boca do Lúcio ou da boca do Verdial? Mas já não pôde sabê-lo. Ambos jaziam quase a seus pés, cada um no último arranco. E quando a mãe, espavorida, em saiote, abriu a porta, veio encontrá-la ainda aliada junto dos dois mortos, a tentar compreender a violência daquela queixa. Homens de Vilarinho. Foi um grande acontecimento em Vilarinho, quando na Senhora da Agonia, à missa, o Padre João leu os nomes dos mordomos da próxima festa. É que à cabeça do rol vinha o Firmo, e todos esperavam tudo menos isso. O Firmo? Não se conteve no silêncio da igreja o António Puga. Psh! Sibilou dos lados da Pia Benta o sacristão que andava às esmolas. E o caso só à saída foi comentado como merecia. O Firmo? Mas então o Firmo daqui a um ano? E o Puga nem era capaz de levar o raciocínio até ao fim. Fica, desta vez fica, garantiu a Margarida que bebia do fino. O Padre João tantas lhe disse. A assistência ouvia, maravilhada. O Firmo de pedra e cal em Vilarinho. O mundo sempre dá muita volta. A notícia tinha realmente que se lhe dissesse. Há muitos anos já que o Firmo desorientava Vilarinho, desde que viera de Amarante, da artilharia, e embarcara, nunca mais a seu respeito se soube a quantas se andava. Nem a própria mulher. Quando lhe perguntavam pelo homem, o que fazia, se voltava, se gozava saúde, respondia já resignada. O meu Firmo? Eu sei lá do meu Firmo. No Brasil, na América, na Argentina, os que o conheciam estavam na mesma. Sempre a variar de terra, sempre a mudar de emprego e às duas por três a oferecer os empréstimos para Portugal. São meia dúzia de dias. Daqui a nada estou cá. É só o tempo do navio chegar, esperar que eu faça um filho à patroa e levantar ferro. Dito e feito. Daí a pouco regressava com a mesma cara, de tal maneira que já todos se riam. Derem droga, não havia que ver. Só mesmo o Padre João, cabeçudo, é que podia ter ainda fé naquele val de vinos e continuar junto dele o sermão deixado a meio da última vez. O padre era o pároco de Vilarinho. E sempre que o Firmo vinha à terra e acordava da primeira noite dormida com a mulher, lá estava ele à entrada da porta, com a sua batina rota e o seu cachaço de cavador. Dás licença, Firmo? Faça favor de entrar, senhor Padre João. Então tu não terás mais juízo, homem de Deus. Tu não verás que tens aqui um rebanho de filhos. Firmo baixava a cabeça diante daquela voz amiga e repreensiva. Nem se defendia. Aceitava cada censura como o golpe de um látigo purificador. Mas passados dias, quando a Silvana começava a pedir azeitonas às vizinhas, ia dizendo: és tu com desejos de azeitonas e eu com desejos de mundo. Ah, Firmo, que sorte a minha! Valia de bem o gemido da infeliz. Quanto mais chorava, mais ele se infernizava na partida. Empenhava uma terra, vendia-lhe o cordão, se preciso fosse, recorria em último caso ao próprio Padre João, mas abalava. Grandes terras, de Guilhermino. Não há dúvida, Firmo, não há dúvida. Os lucros que tens tirado delas é que são fracos, respondia melancolicamente o velho, quando o Firmo, a caminho do comboio, enchia a boca com a Califórnia. Não tem calhado? Que ele também, para que é que o dinheiro presta? Oh, messa, é o que lhe digo, desde que uma pessoa coma e beba. E a mulher? E os filhos? A mulher e os filhos acabam vivendo. E Vilarinho desanimava. Coisa assim como ele se pôs. E ainda se fosse de gente de outra condição, vá lá com mil demónios. Agora, quem lhe conheceu o pai, como eu, um homem sério, zelador do que lhe pertencia, amigo da família, sempre agarrado à enxada? Que ele não é mau. Mas fazer-se um traga-mundos daquela maneira? Gemia o abade, quando a Silvana lhe ia pagar a côngrua. Acredita que tenho uma paixão que nem fazes ideia. O padre era a própria seiva de Vilarinho, tão agarrado à terra que costumava dizer aos colegas: eu, fora cá da minha freguesia, nem latim sei. Os outros riam-se e davam-lhe palmadinhas intencionais no costado largo. Ora, ora, Padre João, esquece-se do latim, mas lembra-se do português. Que o diga quem pode. Aludiam risonhamente à conversa que tivera na vila com o novo bispo, quando foi chamado à pedra. O prelado, muito severo, com ar de quem ia salvar o mundo, depois de lhe estender o anel e de lhe indicar uma cadeira, pôs-se para ali a lanzoar. Que o incomodara para tratar com ele de um caso grave de consciência e de disciplina. Que sabia que sua reverência vivia amancebado e tinha prole, que tomara conta da diocese há pouco tempo e que não desejava iniciar a pastoreação com atos de violência, mas que, por outro lado, não podia consentir desmandos a nenhum membro do reverendíssimo clero. Por conseguinte, ou abandonava sua reverência ao concubinato, ou se via obrigado a aplicar-lhe os castigos disciplinares. O réu não esteve com meias medidas. Olhe, senhor bispo, cá por cima são estes usos. Padre sim, padre não, faz o mesmo. Tenha a certeza. O que são é mais finos do que eu. Às fêmeas chamam-lhes criadas e aos filhos afilhados. Ora, eu cá sou pão, pão, queijo, queijo. Não nego. Para quê? A mulher é minha, nunca foi de outro. Gosto dela e não a largo. Os filhos, tenho já 5. Quero criá-los e ver se lhes deixo alguma coisa. De maneira que faça ao senhor bispo o que entender. A resposta ficou célebre. E os colegas, sempre que vinha a propósito, davam-lhe o beliscão. Ria-se com o seu riso aberto. E, acabada a missa cantada, o ofício ou lá o que era, trepava para o lombo da mula, cheio de saudades das suas leiras e das almas irmãs que governava. Destas, só uma lhe fazia cabelos brancos, o Firmo. O diabo saíra ave de ribação. E para quem, como ele, mergulhava as raízes no chão de Vilarinho, uma realidade assim era um sofrimento. Homem, mas tu afinal quando te resolves a ser um pai de família e a ter vergonha na cara? Acabou por perguntar ao Firmo, já sem mais paciência. Há de ser um dia. Prometo-lhe que há de ser um dia. E quando pela sexta vez o padre o acordou do sono com a mulher, na véspera da Senhora da Agonia, o Firmo sossegou-lhe o coração. É desta feita. Na quaresma conte com mais um pecador para a desobriga. Agora tem-me o resto da vida, caseiro como uma galinha. Padre João sentiu que um grande peso lhe saía dos ombros. Até que enfim, dás-me a tua palavra. Estou-lhe a falar a sério, pode crer. Hei de fazer tudo para isso. Já iam sendo horas. A promessa tinha uma solidez de testamento. Contudo, pelo simples não, no dia seguinte à missa, o padre resolveu amarrar o val de vinhos à argola, pondo-o com grande espanto de Vilarinho no princípio da lista dos mordomos da festa do ano que vinha. Será que ele desta vez fica mesmo? Insistiu Puga na venda do trauliteiro. Parece que sim. O padre João lá o convenceu. Custa-me acreditar. Não tem que ver. Está ou não está mudado. Cava ou não cava o dia inteiro como nós. Realmente. E até os mais renitentes foram cedendo terreno. A própria mulher, que nos primeiros dias andava abismada com aquela resolução, enchia agora os olhos de paz ao vê-lo a tratar do estrume para as próximas sementeiras e de tempos a tempos a lembrar que era preciso não esquecer de tirar a esmola para a festa e que, a respeito do arraial, a coisa havia de ser falada. O padre, esse, andava de coração em aleluia. A terra de Lameiro de que era feito, grossa, funda, quente, só compreendia as pessoas plantadas ali. Por isso, desde que Firmo parecia aclimatado a Vilarinho, Até a vida lhe sabia melhor. Com que então desta vez sempre ficas por cá? Foi perguntando Puga pela mansa, quando encontrou o firmo a jeito. É como dizes, o bom filho à casa torna. E Vilarinho assentou de vez que o réprobo, afinal, ganhara juízo. Tomara nas mãos macias as rédeas duras da casa e dera ao demo o que é do demo, o mundo. No Reis, para aumentar a receita destinada à romaria, fez-se um peditório. E o firmo, que tocava violão, puxou ali pelas 6 cordas como um valente. Ora vê lá tu se não é melhor a vida que agora levas do que andar como um maltês por lá. Dizia-lhe o padre João, como a varrer-lhe do pensamento qualquer resto de maluquice. Na verdade, não há que ver. Onde encontras tu terras como esta? Bom pão, bom vinho, bons ares e a nossa casa, ao pé da mulher e dos filhos. O mundo dera a firme luzes para além das fragas nativas. Por isso tinha olhos para ver o padre em plena grandeza. Um castanheiro. Tal e qual um castanheiro, redondo, maciço, frondoso, de tal modo fincado onde nascera, que não havia forças que o fizessem mudar, só a morte. Ele, firmo, filho de cavadores, cavador até aos 20, que se casara, que não tinha estudos, sem nenhum apego à terra, incapaz de se deixar penetrar da verdade dos tojos e das leiras, e aquele homem letrado, que recebera ordens, que prometera dar-se todo a quem proclamara que o seu reino não era deste mundo, ali com mulher e filhos, cheio do amor deles, agarrado às versas como juncos às nascentes. As razões que apresentava eram sempre as mesmas. Tantas vezes as ouvira que já nem lhes ligava sentido. Mas agora as palavras de ontem, de antes de ontem, de há 20 anos, embora igualmente incapazes de o vencer, pois sabia que não o movera nenhum dos argumentos invocados, entravam-lhe pelos ouvidos dentro com outra significação. Mandavam-no curvar-se de pura admiração diante de uma vida sem fendas, inteira como um rochedo. Que bicho! Nem o próprio bispo pudera com ele. Meter a viola no saco e deixar a correr. O bloco de pedra talvez estivesse errado em sítios onde já não tivesse valor o tamanho do natural. Em Vilarinho, metia respeito. É assim, eu vou à vila, ando por lá a dar as voltas precisas e às 2 por 3 tenho fome. Entro na gaitas e como uma malga de tripas. Pois acredita que nem as tripas me sabem? Há lá nada como a nossa casa. São feitios, senhor Padre João, tentou em todo o caso firmo. A vida, quais feitios, qual vida? Firmo calou-se. O amor daquele homem à terra era tão absoluto como o seu próprio amor à vastidão do mundo. Para que discutir? E de festa que tal vamos? Vê lá isso. Não me deixes ficar mal. Está justa a música velha de Constantim. Encomendámos o fogo em Cabeda e os saiais são de Sabrosa. Pregador, o senhor Padre João dirá. Nem parecia o mesmo. Como um homem se modificava. Lá diz o ditado, infeliz pássaro que nasce sem ruininho. Tanto monta correr como saltar. As asas puxam-no sempre para onde aprendeu a voar. Pusessem os olhos naquele exemplo. Mas na véspera da Senhora da Agonia, ruído não se sabe por que melancólica inquietação, firmo que lutara como um herói durante um ano para se aguentar ali, bateu à porta da residência. Dá licença, Senhor Padre João. Entra, firmo. Alguma novidade? Nada de importância. No rosto largo do abade, o sangue correu mais tinto e mais alegre. Bem, isso é que eu gosto de ouvir. Sem palavras para desiludir aquela confiança, piado, O desertor começou a gaguejar. Pois é verdade, afinal. O padre então olhou-o com a sua penetração profissional de confessor. Desembucha. E firmo, escancarou-lhe a alma. Não posso mais, Senhor Padre João. Embarco amanhã e venho dizer-lhe adeus.